É uma das bandas do ano, estes Mombo Guana Star, e há sempre dificuldade em dizer este nome congolês. O álbum chama-se From Kinshasa, tem por lá dois membros dos inesquecíveis Staff, banda Bilili, Coco Ngambali e Theo Nitsuvuidi. E para além destes dois, também Liam Farrell, que tocou com os franceses Leritza Mitsuko, e também com o já histórico baterista do Afrobeat Tony Hallen. O álbum, como dissemos, chama-se From Kinshasa e ouvimos por aqui, no início desta primeira das duas horas de Orelha Extra, o tema Chegue. Sejam então bem-vindos. Orelha Extra em duas partes com Fernando Cabrita. Bongwana Star e Jim O'Rourke, The Simple Songs. Never. simples é que estas canções não têm nada. O último e excelente Jim O'Rourke, Simple Songs, tema inicial Friends with Benefits, também o início da Orelha Extra, e continuamos agora com Martin Newell, uma espécie de compilação com um excelente tema, ou melhor, um excelente título, Tea Time Assortment. Desta vez ficamos com o irónico Saint Overdose on Sea. The winds waltz down the esplanade and whisper to the pier. A plastic bag is dancing in the rain. There's a situation vacant and a vacancy in me. I'm moving to St. Overdose, St. Overdose on sea. The cedar trees are leaning on the houses in the lane. There's a shopping trolley lying in the square. The sympathy is free. I'm moving to St. Overdose, St. Overdose on sea. And the boys and girls, eyes on whirls, round and round, down. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. We'll be right back. verdade, há por aqui um pouco de Swans neste Breaking the Axe, formação britânica Gnods, no excelente triplo álbum em vinil através da Rocket Recordings, com o título Infinity Machines, e foi, como dissemos, Breaking the Axe mais uma vez. E de regresso temos o sempre superlativo Kurt Vile. O novo chama-se Believe I'm Going Down. Supposed to mean seria de esperar outra coisa, mais um excelente disco para Kurt Vile, chama-se Believe I'm Going Down. Começamos por ouvir o tema avanço do mesmo disco, Pretty Pippin, e depois ouvimos um outro, I'm an Outlaw. Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. E um dos grandes nomes incontornáveis da folk britânica é a senhora Shirley Collins, finalmente com um tributo à altura, chama-se Shirley Inspired, a Shirley Collins Tribute. For a blacksmith courted me, oh, for 9 months and better, and he fairly gained my heart. He wrote to me a letter with his hammer all in his hand, which he strikes so mighty and clever. And if I was with my love, I'd live forever. There my love is gonna cross the fields, gathering primroses. There he goes across the fields with his cheeks like roses. I'm afraid the burning sun, oh, would scorch and spoil his beauty. And if I was with my love, I'd do love's duty. To town, sad news is carried, sad news flies up and down, oh, that my love is married. Still I wish him almost joy, oh, but he's not here for to hear me. I will never die for love, young man, don't fear me. What's the promise that you made me, oh, when you first knowed me? You promised you'd marry me, you only said it to deny me. Still I wish you almost joy, oh, but you're not here for to hear me. I will never die for love, young man, believe me. Smiled and replied, then you'd say I miss homenagem à grande Chilly Collins, neste Chilly Inspired a Chilly Collins Tribute. Ouvimos hoje A Blacksmith Courted Me, por Alasdair Roberts e David McGuinness, e depois Bonnie Dobson and the Lords of Time com Airs on the Mountain. Sons já para o francês Dominique Dumont, que vive na Letónia, como sabe. Seis temas, chama-se Como Sá, pertence a Dominique Dumont e ouvimos Labas e Les Shakers. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra.

uma grande figura da música australiana, mas não tão reconhecida como outras, como por exemplo aquela que irá soar a seguir. Falamos de Peter Milton Walsh, à frente dos The Apartments. A culpa também é do homem, porque numa carreira que tem alguns anos, bastantes, já dura desde 1985, só editou até agora 5 discos, contando com este novo No Song, No Spell, No Madrigal. Ouvimos precisamente o tema-título para The Apartments. E como dissemos, temos uma outra grande figura da música Rossi, é claro, Robert Forster. O seu novo trabalho chama-se Songs to Play. There was silence, things we didn't know. There was romance, where I couldn't go. Please don't tell me, let me dream and guess. Please don't tell me, let me dream and guess. I missed the ballet director. Was it a big success? Let my imagination move those figures around my head. Are you in Paris? Deep in trouble, yes. Is the memoir finished? Let me dream and guess. Shopping and bought such beautiful things. Let me get my calculator and add up the cost of all those things. Oh my. Twitter, let me imagine you. I find it sweeter. Let me imagine you. Let me imagine you. Let me imagine you. Let me imagine you. Let Me Imagine You, do álbum editado em setembro, Songs to Play, de Robert Forster. E sons finais desta primeira parte de Orelha Extra com a aventura de Craig Klaus, mais conhecida como Cheat and Chine. Desta vez Klaus traz com ele Ingebrigt Åkerflaten, dos Atomic, The Thing, Icepick, etc. Também Pete Simonelli, dos Enablers, King Coffee, dos históricos Battle Surfers, e Nate Cross. O álbum intitula-se Shaken. Vamos ficar com TJC 13, e depois ainda, possivelmente, a dupla alemã Andreds, do EP Tame the Noise. Thank you.

Tripping for a Trip, Trip a Dub Mix, assim se intitula o álbum de DJ Sotafet. No início da segunda e última parte de Orelha Extra foi Nondo Original Mix com Caroline Tampere e Maimuna Hogan. 2 horas com Fernando Cabrita, subtítulo Canal Auditivo Suplementar, esta Orelha Extra, seguida a música dita industrial neste século XXI, o trio britânico Liberash. O álbum chama-se Old Tense, Now Lax. Termina Old Tense, Now Lax, o novo Liberash, e surpresa foi a edição de um novo trabalho para os Wilcom em download gratuito. O CD é editado esta sexta-feira, dia 21, e o vinil só surge em outubro. Chama-se Star Wars, por aqui roda de seguida Taste the Ceiling. I was only asking for a moment of the truth. before. All alone, I couldn't take a kiss like you. Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Thank you. algum tempo que o proletariado em Inglaterra não andava tão ressabiado, pelo menos pelo talento de Andrew Fearne e James Williamson. Os Sleaford Mods, o seu mais recente trabalho com o título Key Markets, foi No One's Bothered e Tarantula Deadly Cargo. E vamos continuar agora com a aventura de James Whipple, que assina como M-E-S-H, se quiserem Mesh, o EP, o segundo, através da Pan, com o título Piteous Gate, hoje soa Thorium. Thank you. carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Adama e Alumba nos vocais neste Wati, também dois músicos norte-americanos conceituados a participarem neste último trabalho de Baseku Koyaté, dois Chris Ekman e Chris Brokaw. Baseku Koyaté and Goni Ba, o álbum Ba Power, ficamos com o Wati. you like to stay at home? I saw you once throw yourself down some stairs just to avoid simply going downtown. No sense wasting time in transit. I've read all the books that I'm going to read. Even the papers, they make me feel. This is deja vu. They've got the new customs in. I wasn't behind the decision. All the cute boys are bringing me down. Tired of all the jive. Location. Tired not to think of the neighbors. Some things are better left behind. Close the door. I like to see who goes missing. And listen to the old preacher's voice. Bellowing over the shattering glass. Drinking from its tepid rivers, watching the fires from under the fountains. Pitched up tents on the pavement. Gangsters were leaving their houses gunned down in the wake of disaster, holding hands. It was then that you remembered the last good thing that your mother told you. Maybe it wasn't you, it was me. Don't give a damn. belos discos pop deste ano, com este saborzinho muito 60s, chama-se Goes Missing, pertence aos Cairo Gang, foi Gangsters Holding Hands e A Heart Like Yours. E também Sleater-Kinney, o último No Cities to Love, Bury Our Friends. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Country that's vampirine. soon we'll land at LAX. Hope to see you again. Fasten your seatbelts, we soon will land at LAX. Hope to see you again. Fasten your seatbelts, we soon will land at LAX. Hope to see you again. So good luck to me. Don't sit down with me. We are drinks and wait. Small talk is getting late. One thing you ought to know before we up and go. Hope it don't spoil the fun. But I'm the potato son. 60 soul, that came cold. Harris Tweed, Bundesliga. I'm into wings and dip. Girls who strip. Diesel flicks. Mix. I'm into Hugo Boss, Gentle Flux, Party Cruise, Jordan Shoes. I'm into Instagram, Fans Who Jam, Co-Ed Knees, BLTs. This is how we roll it to Jesus, son. This is how we roll it to Jesus, son. This is how we roll it to Jesus, son. This is how we roll it to Jesus, son. Son, we are the joy of the rebel. The cause of Mr. River on the back of the dreamy bed. But I can't tell you exactly where. Franz Ferdinand com os Sparks enquanto FFS, o álbum chama-se também assim, e ficámos com Dictator's Son. Final de 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, através da Rua Ruki Castrense, em Portugal, na Rádio UFSCar no Brasil. Podcast em orelhaextra.com. Para o fim, vamos ficar com Rand Scofield, ou melhor, Container, o seu terceiro disco, que tem o título igual ao dos dois anteriores, LP. O tema vai ser Remover. E depois ainda os australianos Aetos Coyote, de Choose Your Weapon, com By Fire. Tchau, até para a semana. Undress the burden and caress the blood so told. Oh, oh.